Carlos Mumbita Brasil. Versão brasileira, Botswana Records. Samba aí, na porta do cinema aí. Em frente à casa do Lesidio de la Forré do Camaragibe. Yeah. Rapaziada de Bicep chegando na moral. Rapaziada de CDU chegando na moral. Muita calma nessa hora. Na floresta juntando com a cara embora. Senta agora numa praia, embora, bora. Eu sinto como se fosse ontem, passada a hora agora. Tô cuidado nessa hora, se passa. I'm not afraid.